Conselho de Oliveira do Hospital, a curto prazo, ficará mais de 50% da sua população sem médico de família. Isso é bastante duro e é dramático, e nós vamos ter que encontrar a solução. E o município também está, achando que a saúde está consagrado e plasmado na Constituição, é um direito fundamental de qualquer cidadão. Não pode haver saúde para ricos nem saúde para pobres, tem que haver saúde para todos, no mesmo nível. E a Câmara Municipal está disposto, e este Executivo, a fazer esforços nesta concertação para motivar as pessoas a fixarem-se em Oliveira do Hospital e alguns médicos a fixarem-se. Complica, a doutora Aldina acaba também de se aposentar, a partir do dia 1, a doutora Billy Vaz também se acabou de aposentar, e temos este problema para resolver, que parece também que é um problema um bocado da dimensão nacional e que nos aflige só a nós, não é? Com hospitais de outra dimensão. Antes de fazer estas duas reuniões com o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, na próxima terça-feira, e também espero, através, vou reafirmar e vou voltar a pedir essa audiência ao Sr. Secretário de Estado, porque aquilo em que eu acredito é que nós precisamos de resolver este problema em termos definitivos e não andarmos no dia-a-dia como acontece neste momento.